Aí, gente, todo mundo no ronca-ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Bernardo, tu sentiu a tua música mixada pelo Led Zeppelin, cara? Pô, ficou bonito, cara. Loucura, trocamos aqui os CDs, eu fiquei mais perdido que... Ô, Nandão, a nossa torcida clama para que você impetrepe mais uma vez o clássico das tias fofinhas. Eu podia fazer a outra? Não, não. Essa e depois você faz outra. Dose dupla. Posso tirar o Led Zeppelin aqui? Tudo bem. Tem que vai tirar, começar? Tem que tirar. Não dá pra ser juntos, não. É muita emoção. Queria cantar Seeds of Love também. Tá, vai. Manda. Shout primeiro? Shout. Shout. Shout. Ready to run. Feels like you, feels like you doing a... Come on. Fiz que é que fiz, é isso? Ficou boa. E aquela? Signs, seeds of love. Sign the seeds. Taran, taran. Hands to the... Taran, taran. The love. Shout de novo pra te fotografar. Shout. Vou botar um tico-tico amanhã. Shout. Ready to run. Aí, olha pra mim, sequelado. Seas like the seas like to do it now. Come on. Seas que é que seas, né? Ficou bom? Excelente. Cara. Ficou bem parecido com a Pat Smith, você acha? Deve ser. Ela vai se basear na sua interpretação. Não? É, provavelmente. I don't think that's right. Ai, ai, ai, ai, ai. Diga lá. É, aqui o Raul tá perguntando qual o preconceito... Morão? Contra... Raul Beck, não sei. Ah, tá, não. Você Morão, é, o preconceito contra o Tears for Fears. Nenhum. Pois é, ele falou que o Lulu Santos interpretou Bean Boring no Ronca Ronca na imprensa. É, pois é. Nossa, Bean Boring, se eu não me engano, é Pet Shop, é, né? Pet Shop Boesca. Pois é, porque são... são dois aqui, dois ali, o cara confundiu. Enfim. É, mas não, nenhum preconceito contra o Tears for Fears, não. Inclusive, eu tenho os primeiros compactos das Tias Fofinhas. Era um lançamento meio que prioritário pela Polygram na época. Que eu tenho o início da carreira das Tias Fofinhas. Vou trazer terça-feira que vem uns compactos sinistros das Tias Fofinhas. Depois mas, degringolou feio, né? Mas o começo pois era bom. Não, mas essa, inclusive com essa interpretação do Nandão aqui, a dupla ganhou uma nova vida no Brasil, né? Mais uma, não? Isso é verdade, hein? Mais uma minha? Não, não, não, não. Chega, tô ficando rouco já. Tá. Lord, let me tell. Let me tell. I really did the best I could. I've been working for silver. To 11 every night. I said it kind of makes me laugh. Olha, olha o órgão que o John Paul Jones faz nessa música, Bernardo. Led Zeppelin faz uma grande homenagem a... Babalu, né? Manja Babalu. Bernardo, e o Turbo Trio, cara? Então, meu irmão, a gente vai estar lançando aí o Turbo Trio, a minha banda 100% eletrônica. A gente vai estar lançando agora em maio o disco no Brasil e no Japão. Junto, e de repente Europa e Estados Unidos até o final do ano também nos servem bem legais aí, pelo visto, vamos ver. Conta a história do Turbo Trio pra nossa torcida que nunca ouviu. Pode crer. Cara, o Turbo Trio é o seguinte, eu, Tejo, do Instituto, lá de Gaúcho, né, radicado em São Paulo, e o Baza. O Baza é o produtor do último disco do Black Alien, muito instrumentista, maestro, bizarrão, o cara tem, sei lá, 30 anos, mas toca... tudo que é baixo, guitarra, Fender Rhodes, saxofone, flauta. Vários discos da Nação Zumbi, a flauta é dele ali. E a flauta do Orobô é dele, da minha música lá do meu disco. A base é do Tejo. Foi a primeira vez que a gente fez o som juntos, três, assim. E a baixa do Dengue da Nação Zumbi. E eu e Sabotagem no vocal. E daí é isso, a gente fez, decidiu fazer essa parada que a gente já tava na pilha, eu e o Tejo, desde 97, fazer um projeto de batida rápida, assim, eletrônica. Na verdade, começamos a gente querendo fazer um projeto de Miami Bass mesmo. Miami Bass e parada de funk carioca, na época a gente só, tipo... E hoje em dia, nego já considera, várias vezes, em vários lugares, considera um absurdo, uma heresia. Imagina esse 97, sabe? E a gente conversando em São Paulo sobre isso, cara. Só a gente gostava disso. E essa música que nós vamos mostrar tem alguma... Não, então, essa música, na verdade, chama Mira Certeira, não tem nada a ver com esse tipo de parada, porque a gente, assim, quando começou a fazer a banda, a gente tinha esse projeto de fazer a parada Miami Bass e tal, e daí a gente foi, na verdade, deixou a música levar, e quando a gente viu, tinha várias outras paradas juntos, assim, tipo, deixamos ver as influências de Bambata, de Kraftwerk, Daft Punk, várias paradas e tal, então vocês vão ver aí, mete bronca. Turbo Trio. Virar música. De primeiro lugar vai E aí, Bernardo? Isso aí, gravinho pra tremer o estômago. Quantas músicas você já tem gravadas do Turbo? Cara, na verdade a gente tem esse disco gravado aí com 11 faixas e tal. Tá finalizado, tá, assim? Tá, tá, isso aí é edição já masterizada e tal. Já e a previsão de lançamento é pra... É maio. Quando? Maio, simultâneo Brasil e Japão, a gente deve fazer a turnê lá. Sai também. Por onde aqui? Aqui vai ser pela YB Instituto e Slag. Já tocou antes no rádio brasileiro? Tudo? Não, primeira vez. 100%. Vem cá, esse diamantezinho aí. Pode matar, pode matar. Vamos dividir. Não, tem um fominho, vamos dividir. Caramba. Não, olha o chocolate aqui, maluco. Vai, dá uma vai mordida ele, aí. Dá uma cracada. Atraca. Dá ele pra passar fome. Pra ele aí. Esfomeado. Vem cá, vamos encerrar a promoção. Acabou o milho, hein? É, a Ana Carolina aí chegando. Já mandou? Ainda não. Tá na hora, hein? Faltam 12 minutos. Olha o diamante. Bernardo é a nova banda do Nick Cave, nosso amigo Grinderman. Pô, meu irmão, tô na contagem agressiva, não. Eu vi uma música no MySpace. Ah, ouviu? Clássico, lindo. Tem MySpace, tá rolando. Grinderman. Espetacular. A nova banda é capa da nova revista, da Wire. É o Nick Cave com os parceiros, Blue Caps, né? Turma que já passou pelo Bad Seeds, mas ele... Que foi do Cramps também, tem um cara que era do Cramps. Né? Deu outro nome, Grinderman, o nome do... Da nova banda, o Nick Cave, o disco saiu agora, tá saindo. Vai sair, né, na já verdade, saiu, né? Acho que vai sair em maio também. É? Eu li uma parada dessa, acho que é isso. Eu trouxe o Nick Cave, mas como a gente falou pra Dedé hoje, mostramos várias pepitas que o Bernardo trouxe, o Nick Cave fica sempre muito pedido. Porra, Nick Cave foi um showzão, meu irmão. Rapaz, é, caralho, escala, que show, hein, maluco? Escala, puta que parilho! O melhor show da minha vida. Meu amigo, que situação, hein, tipo Bad Seeds no auge, né, cara? No auge, yeah. Blixa, porra, loucura, yeah. Total. No Scala ali, aquele ali, né? Ali, onde tem um shopping Leblon. Tinha 150 pessoas, né, parada? É, puta merda. Olha só, nas últimas edições do Ronca Ronca eu mostrei o disco da Gal, gravado ao vivo nos anos 70, né? É, Gal Fatal, A Todo Vapor. Mostramos uma música aqui, o Vapor Barato, do Ali, falei da minha saudade dele. Mostramos algumas músicas desse disco que eu comentei. É um artefato da música brasileira absolutamente fundamental, né? Um disco gravado ao vivo com Lenny Gordon, né? Novelli no baixo. E muitas pessoas, a nossa nova torcida, graças a Deus, se interessou e queria mais informação sobre o disco. Eu até comentei. Eu quase trouxe, meu irmão. O primeiro da Gal Costa que eu tenho, esse daqui é destrutivo, mano. Tu trouxe. Eu não trouxe, não, mas só pra ilustrar esse final de programa. E até pra justificar um pouquinho, tá muito alto aí, da próxima música que nós vamos mostrar. É, isso em 1971, a Gal lançou em primeira mão esse compositor aqui, ó. Tá bom, não? Isso aqui, Luiz Melodia, não existia nessa época, não, cara. Tava no Estácio ali, né? É, não existia, não, cara. Mas aí eu comentei de como o mercado brasileiro sente falta, Bernardo, dessas edições especiais de discos muito importantes, né? Lógico, essas lógico. Edições de luxo, Deluxe Edition, que você pega o disco, remasteriza, coloca alguma musiquinha a mais no próprio disco e traz um CD com faixas que sobraram da gravação. Com encarte, falando da história da parada, é importantíssimo. Tem isso aqui? Eu não tenho... Até tem, mas quando, tipo assim, o nego lança isso, sei lá, tem poucos gravadores que fazem isso, normalmente a galera que tá mais ligada na parada, que tipo, sei lá, a Dubas, que... O trabalho da Dubas é espetacular. É, Dubas resolve, mas tipo, mas podia ser uma parada que feita por todo mundo, né? Pois tipo, é, mas padrão. Mas eu digo assim, pegar um disco importante como esse... Sim. Né, da Gal gravado ao vivo, Gal A Todo Vapor, o disco de 71, pegar, fazer uma edição dupla... Né, botar alguém que viveu a parada, contar a história também no encarte da parada. Mostrar fotos que nunca foram publicadas, enfim. né, a gente tem um monte de gente aí que trabalha, né, nesse garimpo da música brasileira, né? Sim. O Charles Gavan, enfim, o pessoal da Dubas, enfim, um monte de gente. Então, esse disco da Gal, por exemplo, poderia ser, de repente, o primeiro a ser trabalhado dessa forma, né, oferecendo um repertório além, né, do já conhecido. Falei do Ler Melodia, que é nosso ídolo absoluto, né, então... 100%. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço. Faço, não caço. O amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso, amanso a dor. Holiday é um dia de paz. Solto o ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço. Trago, não traço. Faço, não caço. O amor da morena maldita, domingo no espaço. Caba safado, e eu não lhe conheço não. Você é um imundo, nojento, vira lata, pé de balcão. Ronca, ronca. Agora a história é a seguinte, esse primeiro disco do Melodia é um clássico absoluto. Bernardo, volta e meia a gente pega discos interessantes, importantes, e dá uma passadinha rápida. Quanto tempo falta pro programa, Nando? 5. Então dá pra gente dar uma passadinha no Pérola Negra, esse álbum absolutamente genial do Melodia. Demais. É um disco que não tem música ruim. Isso é uma raridade absoluta, isso, né? Isso é coisa dos clássicos, hein? Coisa dos clássicos. Exatamente. Então o disco abre com isso. Hoje o tempo está mais firme, abre mais meu apetite. Vem cá, tu vai cantar junto essa com a Melodia? Não. É um sacrilégio fazer isso com a Melodia. Foi demais isso, cara. Vamos circular a praça, prenda bem este cansaço. Abre assim, aí depois cai pra essa, olha. Você paga pra me ver sofrer. Enquanto você força pra me derreter, sou forte feito cobra coral. Sabe o que eu gostaria de acontecer se amanhã, Nandão e Bernardo? Eu estar numa loja de disco, que é uma coisa muito difícil de acontecer, e eu estar ali muito bem, e chegar alguém e falar assim: vem cá, eu vi ontem num programa que recebeu o Bernardo, o Benegão. Você tem aí Luiz Melodia com Pérola Negra? Eu tenho isso aí em vinil, claro. Você ia ficar emocionado? Porra. Demais. Aquele seu é desejo isso. Me o programa é pra medo, isso. Essa é a segunda. A terceira nós mostramos aqui, ó. Aí a quarta. Homenagem a Ferrari, né? Ferrari tá pra entrar, mas tá difícil. Ó. Enquanto a gente ouve melodia, agradecer a participação da nossa torcida. Bernardo, mais uma vez, presente no programa da gente. Clássico. Você viu como o tempo passou rápido, muito, né? Muito, que há 2 horas, como é que pode? Puta que pariu. Sou um morto que viveu, corpo humano que venceu. Ninguém morreu. Me lembro uma vez na Globo FM, o Melodia participou de um programa lá do Radiola. Ninguém morreu. Vascaíno, né? Sangue bom. Cheguei cheio de intimidade, né? E aí, Melô, como é que tá? Meu amigo. Chama o Melodia de Melô. É. Pra ver o que acontece. Rapaz, é xingar a quinta geração dele. É mesmo? Quase acabou, não tem, quase não tem programa. Meu amigo Vascão aí, não sei o quê. Porra, porra, que melô, meu amigo. Perdeu a elegância. Tente passar pelo que estou passando. Não, não, de novo, não, não, não é sacanagem, não, pelo amor de Deus. Entrou bem? Vai. Olha o tempo, hein, maluco. Deixa comigo. Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu nome. Enfim, essa é uma obra-prima da música brasileira, né? Que merece. Parece uma coletânea, aquele clássico, né? Como é que é? Aquele clássico que você fala, né? Tipo, quando diz que parece uma coletânea. É verdade, é. Parece que é uma coletânea de sucesso, assim. Não, olha só, olha aqui, aí depois. Estamos na sexta, olha a sétima. Olha o que ela fala. Essa guitarra. Foi um efeito total. O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso. Melodia, se você estiver ouvindo o programa, pode chegar aqui, que a gente faz mais uma hora de programa com você ao vivo aqui, maluco. Ninguém vai te chamar de Melô, não. Da areia preta e do arco-íris, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu. Super carioca, né? Carioca, exatamente. Caraca, olha parilha. Isso, onde é que tá? Olha aqui. Não tem mais. Fotografa isso depois você mostra. Porra, vou fotografar, vou botar um tico-tico. O Bernardo acabou de puxar um CD do Picassos Falsos, cara. Que tem o Super Carioca. Super Carioca, pô, que não dá tempo de botar, caralho. Aí depois aqui, ó, hoje. Eu canto, super curastimo, não vivo contigo. Sou santo, sou franco, enquanto não caio, não brigo. Me amarro, me encarno, assumo, mas estou pra estourar, estourar. Eu choro tanto, escondo e não digo. Viro farrapo, tento suicídio. Com caco de telha, com caco de vidro. Com caco de telha, com caco de vidro. Tá sentindo o peso da cajada, não? Tá acabando, hein? Este objeto parte certo, incompleto, mas direto. ligeiro certo para o sul. Vamos já tocar e fecha a décima música do disco. Esse é o forró do janeiro, bota tudo a arrebentar. Não é segunda, é primeiro, Mariquita vai casar. O bar é seguro, é vermelho, embalado pelo vento. Zé Bento com o pé cinzento, com a cara cinzenta, esquece o momento. O momento que é certo e exato, que o sol está. Agradecer a participação da nossa torcida mais uma vez. Durante a semana, o site da UFM totalmente escancarado para você. Nandão, qual é o caminho? www.ufm.com.br. Não deixe de participar durante a semana. Faça seu pedido. Pode mandar e-mail para você, né? É, positivo e operante. Agradecer mais uma vez. Valeu, meu irmão. Nosso camaradíssimo Bernardo, com mais uma participação no Ronquinho. Clássico. Pô, e... olha só rapidíssimo. Dia 4 agora eu vou estar lá em Recife. É mesmo? Fazendo uma parada lá, uma infosession para sobre música independente. E tal. Bom, qualquer coisa, manda um e-mail aí, benegão2@gmail.com, que aí eu digo onde é que é a parada. Cobra é ponta de faca com puro veneno. Obrigado, terça-feira. A gente volta em BH. Obrigado pela tecnologia de sempre. Beijinhos, bye bye, tchau. O forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. E ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Esse é o forró de janeiro, bota tudo a arrebentar. Não é segunda, é primeiro, Mariquita vai casar. O barro é seguro, é vermelho, embalado pelo vento. Não, agora... saideira, né? É golden goal, né? Disputa em pênalti. Impressionante. Eu comecei o programa anunciando que nós mostraríamos em absoluta primeira mão o remix do Digital Dubs para o Michael Sullivan. Em primeiríssima mão, a nova gravação do Black Future. Eu não mostrei nenhuma, nem outra. Cacetada, bicho. Ô, Nando, produça, né, cara? Atenção aí no programa, cara. Porra. Produça, mas falta produção. Diamante, né, negro, não sei o quê, pois papo furado. Exatamente, é desorientação, qual, né? Tiro fofinho. Enfim, terça-feira que vem a gente, porra, volta. O problema foi tiro fofinho, cara. Acabou com tudo. Tiro fofinho. Que pariu. Enfim, terça-feira que vem a gente mostra o Black Future e o Digital Dubs remixando Michael Sullivan. Beijinhos, tchau. Um corte espantazamento, sangue fresco no terreno. Que é sangue é picado de cobra, que é ponta de faca com puro veneno. Veneno, suor e poeira, e a mostra flutuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. E ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Ecoou lá do canto de lá, o forró pode continuar. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. O que foi? O que foi? O que há? Claro que sim. Então, tá aqui, eu dou o dinheiro e põe o churro. E seu Madruga, aqui tá, eu quero outro churro, dá o dinheiro. Oi, FM apresentou... Ronca, ronca.